máximo da região de Coimbra traz-nos grandes responsabilidades e eu quero dizer que tenho tido os meus colegas, a grande maioria até agora, tem-me motivado e pressionado para ser. As eleições estão marcadas para o dia 2 de maio, é verdade que será uma modificação muito grande na minha própria vida. Não era isso que eu esperava era que o Dr. João Ataíde levasse o seu mandato até ao fim, mas foi desafiado e desejo-lhe as maiores felicidades. De qualquer maneira, estou a equacionar, estou a ver os prós e os contra, também para o meu município, e os interesses do meu município têm que ser colocados já à frente da minha própria vontade e também dos meus interesses até pessoais, que se calhar mais fácil era não aceitar neste momento. De qualquer maneira, como disse, há algumas reuniões com presidentes, mais particularmente, ainda para conversarmos também, para perceber também da disponibilidade desses apoios, e por isso o dia 2 de maio haverá eleições, e então nesse dia saberemos se eu serei ou não candidato a pressão nesse dia, que é a apresentação das listas. Logo veremos.